Você pode nessa hora declarar a sua dependência de Deus e dizer: Senhor, eu quero mais e mais de Ti. Mais amor, mais amor, mais poder, mais de Ti em meu viver. Mais amor, mais amor, mais poder. Senhor, assim, mais amor, mais amor, mais poder. Mesmo.